Obrigado 320, direto da cola da pista 17, Mumbo Albo direto, 198-5026. Afirmativo, Barreiras 320, direto, decola da 17 esquerda, Mumbo Albo direto, 198-5026. Afirmativo, coordenação com a torre, decolagem da 35, confirma o estacionamento para ver. Bravo, apenas para informação, temos o tráfego do Hotel Limatangos na vertical de Vera Cruz sem contato com o controle. Chifre, frequência livre. Bom dia, Thiago Serra Tango, direcionamento time Zero Táxi. Muito bom dia. Está autorizado a 35, Momo Albo. Para o 6225. Agora só está de confirmação. 6225. Então, Oxana 6225, Momo Albo Nitsa. 7, Momo Albo Nitsa. Para o 6225. Para o 6225. Afirmativo, November Índia, Delta Sierra Alfa. 7, já localizei aqui na carta. Grato, 6225. Solo aos 46, solo 121, da sua 9, Mogi. 219, bom dia. Oscar, livre táxi, chego para o cruzamento da pista 17. Passarendo, prossegue até o ponto de espera, 2063. Espera, 2063, quando lá, 2063, faz o bom trabalho. Xbox, Oscar, livre táxi, chego para o cruzamento da pista 17. 5826 Alfa, até antes da Juliette, chame para ingresso, Fátima. Ok, pela Alfa, chamante da Juliette para ingresso. Autorizado, táxi via Quebec, Mike Lima. Chame para ingresso no Fátima 1 do Mike Oscar. Salvador, tanto 3663, da Papá. Bom dia, boa autorização. Guarulhos 3-4-0. 63, aguarde cópia. Ford 2000 Índia, portão 3, tá autorizado. Ali Serra Tango, livre táxi, chame para ingresso na 35. Passaria do 2223, Anira Calodão no zero, vento 120 graus 062. Autorizado a 3,50 de manhã. Parte 3. O destino do tráfego? É o Bandido. 4861, no CHG então de Lata para Laguna Mirim, é isso? Afirmo, seu. Afirmativo, vou verificar só um instante cópia. Aguardo. Confirma a atitude. 6225, cópia. Tinha sido instruído pelo controle da TV, confirme. Brasília 240, decola da pista 10, curva esquerda, Momo Albo, após Albo Nissa, controle 1198, 5064. Batalha 42590, escolta dentro, clear Mali, arrival, descent at level 050. Curva na esquerda após, saída Momo, Nipsa, controle 1198, 5064, transponder. Xena 6225, chama pronto para puxa, acionamento. Para puxa, acionamento, 6225, grato. Tão 3663, cópia. Nossa. Prossiga. Autorizado 340 Guarulhos, a rota para o ISC 50, decola da 10 direita, da Elneira Bidev, 1198-5055. Da 3663, aprovado 340 para Guarulhos, uniforme 50, decola da 10, curva direita, da Elneira Bidev, 5055-119-8, da 3663. Correto, um ponto. Para pronto, da 3663. Paulo, voo 923. 923, prossiga. Tá da Guarulhos, nível 360. Sente, só um instantinho, cópia, o 923. Tá, sua escuta. Pushback, acionamento no portão 7, voo 1435. O 435 autorizado, chame para o táxi. Olhe para o táxi. Passou o hotel Limatango, prossiga. Puxa. Afirmo. Livre, chame táxi. Invento 120 graus 062. 0135, Hotel Limatango. Confirma a atitude que mantém? Exatamente, Hotel Lima Tango, cheque modo, cheque transponder, não recebo ainda, mantendo 500 pés na escuta permanente do controle. Até 4861 no copy. Guanabi, uma centena, direto, voo leval direto, 1985056. Autorizado, conforme Guanabi, uma centena, a nossa saída é Goleval, transponder 5056, patrulha 798, 219-1186. Chamar a operacional, obrigado, senhor. Mike, confirme. Confirme, você deve afastar. Confirme a posição no momento. Então, vou local, setor nordeste, 500 pés. Controle 198, a torre 186, aciona 0114, golfe mais. 198, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, papapá, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, contato radar, dá presente, vou em Momo, em ascensão 320. Momo dá presente, subindo ao 320, Charlie Sierra Tango. Acionar a protocópia. Mundina, 500 pés, via litoral, decolagem da pista 10 direita, 198 controle, a torre 186, aciona 0142, o Exército Brasileiro 4008. Salvador, azul 4298, sinal ILS, X-ray, turno 0, baixado, travado. Azul 4298, mantém aproximação, guarda de pistão no zero livre. Aguarda, azul 4298. O Exército Brasileiro observe viaturas ingressando no pátio. Observe quando iniciar o pátio. Repouso, pistão no zero, azul 4298. 3, pronto, cópia. Cloto na sua escuta. Guarulhos 360, apenas ISC 50, decolagem da 10 direita, da El Nida Bidev. 1198-5051 transponder. Ok, Guarulhos 3620. Apenas ISC 50, da El Nida. Transição BDEV 119.8 ao controle de saída. E o transponder 50-51 ou 1923. Chamo pronto para o estacionamento 93. Chamará. Série 2590 com ajuste 1093, via chegada à Mari, em descida para 2000 pés, 2590. Yes. 2000, Mari arrival, runway 10, altimeter 1013. Brazilian Air Force 2590. Bravo, ciente, fala babá, prosseguindo sempre na escuta, o pouso será em Salvador, confere. Ciente, foi passando através do antigo aeroclube. Oceano 311, direto para 8013 na chegada ponta. Taxi autorizada à direita via Índia. Ingressar na Alfa, chame turno 1-8-6-6, altímetro 1013, no 03, então vou 1-4-3-5. Salvador, gol 1-8-9-7. 1-8-9-7. 1-8-9-7, estava com autorização, foi passada um código transponder há 1h50 atrás, só que devido ao fechamento do confins, estava guardando no solo. Gostaria de saber se mantém a mesma saída da EL e o transponder 5561 está ciente da PAPA. Ok, Papá confere altímetro 1013 e mantém 5561 no nível 360, vai via bridge pelo 16, S conforme a rota, e daí é o Leda, após Leda bridge, mantém, está no portão 4, chama pronto. Ok, chamará, mantendo daí é o Leda bridge 360, abrindo no meio 5561, 1870. 8 Solo 5 9, Solo 1 2 1 decimal 9. 1 2 1 decimal 9, LS Approach. Liga da LS Approach, Brasil, né? Posso chupar, né, Silvio? Economia, alterna o galeão. É 8 1 ou 1 8 1? É 1 8 1, 181. 181, alterno galeão e autonomia, por gentileza, do TAM 3663? 4 horas. Ok, 4 horas, copiado, táxi autorizado, vai passar um 37 da rua sua direita, segue o tráfego como o número 2 do ponto de espera, transfere da 14186 ao título 1013, vovô. Na sequência do bang da Gol, à minha direita, segue ao ponto de espera, torre 1863, bom trabalho. Salvador, azul 4, 2, 4. Pode prosseguir via Juliette, número 1 no ponto de espera. Juliette, número 1. Salvador, azul 4298, livrou via Foxtrot, agora na Alfa. 4298, táxi autorizado, Alfa, Juliette, pátio 1, portão de número 8 para o azul 4298. Alfa, Juliette, pátio 1, portão 8, azul 4298. Solo 1897, para o curso de acionamento do pátio. Circulou da presente, para manter 510 na proa de Catu, 101 a bordo. Acionar 01 no passo. Propouso em Catu. Ai, que... E puxei, aciona no portão 4. Gente, estou esperando, livre de puxa e acionamento, 9704. Mantenho no zero. Marinha, mantém Catu 0 no zero, agora no 4. Matando, matando, patrão. Paulo Salvador, bom dia, o TRIP 5221, o senhor tem informação para a parte? TRIP 5221, já temos aprovação para conquista, vitória da conquista, nível 200, papá confere, 1013, está na posição remota no 2 do pátio principal, só instante para 4, por gentileza. Tem um coordenado nível 180 para a conquista? 80, vamos coordenar, então só instante para 4, TRIP. Aguardando, para o cobre, 5221. Ciano 311, reautorizado para 5000 pés. 08, nós vamos observar a movimentação de algumas viaturas no pátio. Eu não tenho contato visual pleno aí deste pátio, ok? Então, táxi autorizado até interseção hotel. Vai decolar da interseção hotel, chamando a torre 118 decimal 6 para prosseguir com a decolagem. Exército Brasileiro 4008. Poderia informar o POB? Eu acho que é bravo, chame a torre 118 6. Confirma o POB, por gentileza? Autorizado a decolar, pista no 0, vento variável 039. Tem contato com a transmissão, entendeu que está linda a decolagem, está pista aberta, para o monopato tem um helicóptero. Confirmando, o helicóptero está no setor nordeste e mantendo posição. Salvador, é o Papa Romeu, Romeu fica bravo? Romeu, Romeu fica bravo. Só sei que foi para fora da ponta. Sente o número 2 para 4, só um instante, por gentileza, no nível 200 para Goiânia, né? Só um instante, por gentileza. Número 3, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 clareza zero. Tá um chiado muito forte aí no fundo. Tá 3063, mantém a posição, a aeronave decolando mesmo a saída e nível mais baixo. Inicialmente vai manter a posição lá. Mantendo a posição, 3063. Cono 435, decola 04, controle cono no 9, decimal 8. Tower Brazilian Force 2590, final approach runway 10 inside, cleaning gear down and lock. Brazilian Force 2590, wind 140 degrees 04 knots, runway wet, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Brazilian Force 2590. Direita via Juliette, vai engraçar na Alfa, chove por 18,6, vai até 4,8,1, qual seria o problema? Resposta de 10,07 de POV, 5 horas e 5, alternando com Juliette e Alfa. É qual POV? 18,6 da presente para ingressar aí na Alfa, tá livre para seguir até a retaguarda depois da Tropon. Espera, 1.013, vovô, 4,8,1. Papapá, Novembro, Oscar Romeu, Salvador. Foco em Ibiraé, na final do 10. Gol no 897 para o táxi, 174 a bordo, autonomia 3 horas e 16 minutos, alternando o caminho. De passo para a final. Lá base final, Roberto Cabral, dá uma sequência. Dá você. E o autonomia, por gentileza? Por bem? Autonomia, 3 horas e 26 minutos. 174 a bordo. 174, segue a direita o bandeirante da Bahia Eterna, ponto de espera, torre 18,6, altinho 1013, bom voo, 1897, bom. 86, 1013, obrigado. Voltando 3304. Voo Chanel 6312, Moato, Quebec. Gentileza, aprovação, Recife. Voltando 3304, chamou anteriormente solo. Fumante Brasília 380, já temos aprovado. Número 3 para copo, só um instante. Voltando 3304. Voo Chanel 6312, Recife 350, já temos aprovado. Número 4 para copo, só um instante, por gentileza. Mais curto, ó. 5221 para 4. 5221 pronto para a cópia. Controle Salvador, é o Papa Tango, hotel animatório. Do nível de voo 180, decola a pista 10, mantenha a reta decolagem até cruzar 2000 pés da terceira mira, após curva à direita, perfil subida é gol, eval, após eval direto conquista. Controle 119.8. Atua em 1 no 8 decimal 6 e o código é 5104. Ah, positivo, eu fiz algumas chamadas para esse helicóptero, ele não respondeu. Informe que ele deverá chamar a torre para instruções. 3 milhas, essa saída é a gola eval, após eval direto conquista. A torre em 118.6 e o transponde 5104, 35221. Correto, remoto no 2, chame pronto, puxa o acionamento. Toma para puxa o acionamento, 5221. Matando, muito variável, 03 nós, confirmando, prossegue pista no 7, pouso direto, pátio. Afirmativo, pouso direto para no pátio da AVI, pátio 4. Ok, muito variável, 03. Vento variável, 090 graus a 1160 graus, 03 nós, já ponto solo controlado, pátio 4. Vamos helicóptero, um Ops 44, já no circuito tráfego da 17. Sente frio com o circuito mesmo, hein? Afirmativo, visual para a nave, reportará no solo controlado, o hotel de Matar. Exército Brasileiro 4008, vento variável, 03 nós, autorizado a colar para o sul, reporte fora do solo. Seria Air Force 2590, on the ground at 09. Taxi approved via Alpha and maintain position before taxi out. Taxi approved via Alpha and we maintain before Delta taxi out. Proceed in approach 590. Acesso 4008, visual, reporta litoral, o travesso da pista no Sérgio. Reportará através sul do eixo 97, exército 08. Foxtrot, meu amigo. 03, nós traçada colapso, pista no zero. Livre de decolagem, pista no zero, da 3663. Nós Cabral, visual no solo, ao zoom no zero, no corte de frequência. Para acionamento, táxi de colagem, chama na torre 186, altímetro 1013. Eu saberia o porquê? 7186 da presente, bom voo, isso, Fox 2 de novembro. Tá 3304, tá 4? Não sei. Approve into Delta Taxway maintain holding point, President Fox 2500. Exército 4008 da colagem. Chama agora controle 119 desse momento. Tomará controle 11980. 119.8, a torre 118.612. E o transponde é o 5070 para o TAM 3304. Decolou de Salvador, está na rota 7500 pés para pouso Ondina em apoio à Presidência da República. Chame na final para o pouso. Chamará na final, exército 08. Crossing runway 10 to April 2. We cross the runway 10 to military Pan Brazilian Air Force 2590. Sem problemas com relação ao tráfego em sentido 4. Nível 350 via Upper Wiss 58, pista no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva à esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Caju, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, acione o código 5067. Salvador, com 1897, espera pronto. 897 eu não mantenho, você não mantenho. Pucajama, Caju, controle 198, torre 27, confirmado 2612, e o transponder 5067, é o canal 6392. Correto, portão 5, reporte ponto para o Spex, pelo menos. Positivo, não tem chamar na grana. Da Zuno 2, controle 119, décima 8. Sapatão, Exo Novembro, autorizado, decola a pista 17, vai curvar a direita, restrito inicialmente o número pés via corredor da Checa Chapegos. Controle 119.8, 2286, acione 5044, transportando enfermo da Aerostar Taxi Aero, Exo Novembro. 861 é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições para o nível 100. Autorizado sem restrição, obrigado senhor. Controle, Oceanem, é 13 no ano, estabilizado no localizador. Ciente, está passando duna no localizador, redução, cheque pré-pouso, chame a torre 1186, Oceano 311. 1186, Oceanem.